Lucina, a gente agradece a sua participação. Estamos na expectativa, então, de assistir ao desfile da Tom Maior para saber de que maneira vocês vão retratar as nossas belezas, retratar Foz do Iguaçu. A gente fica nessa expectativa também, assim como fica na expectativa de pelo menos uma ala, né, um grupo da Tom Maior, a visita também, o desfile que eles farão, a apresentação que farão aqui em Foz do Iguaçu também na época do carnaval. Exatamente. Nós vamos levar assim um grande grupo da escola para e podem ter certeza que vão ser muito bem representados, homenagear todos que vêm se surpreender e conhecer um pouquinho mais, e sem dúvida, o lado bom e o lado, essa grande questão dentro do Brasil, e não é valorizado. Tá certo, então, Lucina, obrigada pela sua participação, um grande abraço e até o carnaval. Então, aguardamos aqui o desfile da Tom Maior em São Paulo e também aqui em Foz do Iguaçu. Um grande abraço, Luciana.